rir até doer a barriga, pão quentinho da padaria, receber carta pelo correio, ouvir o alarme do recreio, andar descalço na areia, barraca, lua, uma fogueira, lamber colher do bolo, encontrar moeda no bolso, correr na rua, banho de chuva, sorvete no verão, brincadeira de irmão. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Orgulho de trabalho bem feito, chegar em casa mais cedo, brincar com seu cachorro, a mãe deixar ficar com o troco, elogiar em sua comida, estar com a família, mensagem de madrugada, música predileta bem alta, cantar debaixo do chuveiro, dançar na frente do espelho, encontrar velho amigo, apertar plástico bolha, ficar um tempo à toa. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Tchururu, ouvir histórias de amor, voz de robô no ventilador, olhar nos olhos teus, conversar com Deus, ir para a igreja, passear na feira, paz no coração, liberar perdão, abraço inesperado, trabalho voluntário, estar vivo, fazer aniversário. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias,